com a canção que homenageia o trio elétrico de Dodô e Osmar, a guitarra elétrica de Armandinho e o carnaval da Bahia, que eu amo tanto. Uma cantora de trio aqui em cima do palco, para levar vocês para o lugar mais lindo do mundo. Latimbadia, mitida, heavy metal, eletricidade, piano, anação tropical. A massinha latimbadia, mitida, heavy metal, eletricidade, piano, anação tropical. Um passo plugado no mundo inteiro, um rock prensado pro carnaval. É o tempo no espaço, é um povo em peso, balançando na voltagem do farol. De beijos pra ver, tem meu céu de fevereiro. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Oh! O som do trio elétrico, de Osmar e de Dodô. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Oh! O som da guitarra elétrica de Armandinho. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Oh! O som do trio elétrico, de Osmar e de Dodô. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Oh! O som da guitarra elétrica de Armandinho. A massa em lata invadiu.